Pode autorizar, 703, Janssen no 40 graus, 99. Pastor 03, decolada 23, chama controle 208. Chama controle 208, pastor, grato por seu visto, amém. Grande Salvador, boa noite, pastor. 03, decolado, sai da Puca, traz o Paracaju. 703, boa noite, contato radar, fica para o nível de 0090, viu, sai da Conde. Tá, então sai da Paraconde, pastor, 03, subindo para 090. 3D, boa noite, esse ano de identificação, chegada da mamãe de não autorizada. Deixa vir para o nível de voo 050, altímetro maior ou menor. Vem direto zona, deixa para 2 mil pés, altímetro e 0,9 e sem restrições. Autorizado a final do procedimento NS de renda piscina 0, reposta estabilizada. Posto 03 Salvador. Chame controle Aracaju, frequência 203. Boa noite, pastor 03. Mantenha o ponto espera. Oceania 322, autorizado pouso, sinal no zero, venta é ano, meio zero grau, meia dúzia mais. Responde se eu receber na cota foi 5165. Não, a gente não recebeu o transponder, estava aguardando ser passado pelo senhor mesmo. Ok, então 5165 no transponder. 18, menos 5, além mantém, 1 0. Tenho 5 autorizado, decolado a 1-0, vai ter 0 graus, 08 lá. Autorizado, decolado a 3-0. Decolado ao 5-4, chame o controle, 2-0, decimal 8. 3-0, 8, tá. 3-2, 1, 5. Salvador, tá. 3-2, 1, 5. 3-8, 1, 5, contato radar na decolagem, super via, autorização voando para nível de voo 3-4-0. Via, favor, 3-4-0. 5, chamo Centro Recife, frequência 28.35, alterne 1, 2, 3, 8, 3, 8, 5, boa noite. Entendeu, 1, 2, 8, 2, 5, confirma secundário. A primária 1, 2, 8, 3, 5 e a secundária 1, 2, 3, 8. 2, 8, 3, 5, 2, 3, 8, obrigado.